Ora aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio, muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. É mamá, ué. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar se o fado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tanto verso já disse o que eu sonhei. Tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo as sente. Rasgas os meus versos, pobre endoidecida. Como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Lembram-se, foi há muito poucos programas atrás, que pela primeira vez abrimos este CD, que é o último da Cátia Guerreiro e que se chama Nas Mãos do Fado e que, como vos, então vos disse, traz na capa a própria Cátia com as mãos dela agarrando-se uma à outra nas costas dela própria, tal como ela canta ao fado, lançando o ar para a frente, entregue de olhos fechados, cabeça para cima, corpo curvado, toda a intensidade ali metida. E, no entanto, Cátia, eu estou capaz de sonhar que a tua voz também desse para o jazz. Nunca experimentei. Cantar jazz nunca experimentei. Já experimentei cantar outras coisas. Pop rock dos anos 60, alguns temas de blues dos anos 60. Pop rock dos anos 60, alguns temas de blues dos anos 60, por isso que é a costela africana da Cátia. África do Sul, a influência disso? Eu acho que a influência de toda a minha vivência, não só nos Açores, como a influência da África na minha vida toda, porque as minhas raízes são da África, de Angola. Eu nasci, por acaso, na África do Sul, mas convivi muito com a gente da África, com os meus pais, a minha família, os amigos de infância dos meus pais, e acho que aquela maneira especial de estar na vida me deixou marcas muito profundas. Eu acho que a intensidade com que eles me transmitiram o gosto de viver fez com que eu gostasse tanto de viver e gostasse tanto de sentir, e acho que é por isso que eu canto com tanta força, com tanta intensidade, a deixar que sair tudo cá de dentro, sem medo, porque eu acho que as pessoas da África não têm medo nenhum. Trago uma rosa vermelha aberta dentro do peito. Já não sei se é comigo, se é contigo que eu me deito. A minha rosa vermelha mais parece uma romã, pois quando aberta de noite não se fecha de manhã. Trago uma rosa vermelha na minha boca encarnada. Quem me dera ser abelha na tua boca fechada. Trago uma rosa vermelha, não preciso de mais nada. Pus uma rosa vermelha na fogueira do teu rosto. Mereço ser condenada por crime de fogo. é a minha condenação. Condenada a vida inteira à fogueira da paixão. Trago uma rosa vermelha, atrevida e perfumada. É uma rosa vaidosa, a minha rosa encarnada. Trago uma rosa vermelha, não preciso de mais nada. Trago uma rosa vermelha, não preciso de mais nada. Estes são os sons de mais um CD da Cátia Guerreiro, que traz o quê perante ti própria, em relação ao que tu já gravaste? Traz uma maturidade acrescida, que traz muitas horas de palco, muitos países vividos. Muita estrada, muito mundo. Muito. Fala-me do mundo que... Diz-me, que mundo é que te ouviu entre este disco e o anterior? Entre este disco e o anterior há uma grande diferença, porque com o anterior eu ainda não tinha vivido mundo nenhum. Depois do lançamento do primeiro CD, eu visitei, cantei no Japão, visitei a Polónia, a Suécia, a Bélgica, a França, a Itália, a Espanha, eu sei lá, a Nova Caledónia. Tem sido muito enriquecedor isto, quer dizer, este contacto com tantas culturas, perceber que o público, que é tão diverso, consegue entender muito bem o que é o fado. Como é que se ouve fado diferentemente no Japão ou na Suécia? Não há grandes diferenças. Eu acho que a vontade de ouvir fado é tão grande que o silêncio que se sente na sala, ou a forma entusiástica com que o público participa no próprio espetáculo, espontaneamente a bater palmas ou a gritar, que muitas vezes gritam, parece que estão num espetáculo de rock, é exatamente a mesma. Agora, a verdade é que o japonês tem uma forma de sentir o fado diferente de um sueco ou de um belga. Como é? Parece que tem saudade do fado. Parece que tem saudade da Amália. E bebem cada palavra mesmo sem entender rigorosamente nada que nós estamos a cantar, estamos a interpretar. Mas cheguei ao fim de espetáculos no Japão com o japonês a dizer-me naturalmente em inglês que eu digo as palavras com tal sentimento que quase percebem o que eu estou a cantar. Portanto, eles prestam uma atenção muito grande à forma como nós dizemos as palavras, à música que os músicos transmitem. Eu acho que bebem com muito mais sabor tudo aquilo que nós fazemos em cima do palco. E depois, ao transmitires poema... Por exemplo, O Fado Nasceu Um Dia, o belíssimo poema do José Régio, que tu cantas como ninguém. Para um público que tu sabes que não está a entender o poema, isso tem alguma influência na forma como tu cantas? Não, nada. Acho que me esforço ainda mais para que eles percebam o que eu estou a tentar transmitir. Porque a música do fado tem muita emoção, só a própria música. Portanto, quando nós metemos as palavras, estamos a acrescentar ainda mais emoção. E o que eu tento, de facto, é tentar mostrar que aquelas palavras são muito especiais, que o poema é, de facto, muito forte e que é uma poesia riquíssima. E é isso que eu, depois, em espetáculos no estrangeiro, tento transmitir numa pequena conversa com o público, é que eu, de facto, canto grandes poetas e que essa poesia é muito importante para a forma como eu interpreto o fado. Oh, Cátia, que caminho tão longo desde a última conversa que tivemos aqui. É verdade. Quanto mundo novo. E, no entanto, a tua carreira continua a ser de uma médica. Esse é o teu eixo. Não trocas ainda pela música, não? Não, não, não. Claro que agora estou numa fase em que estou a fazer só urgência hospitalar. que também é muito intenso, não é? E que, há um, que obriga um grande desgaste da minha parte e é uma gestão de tempo muito grande. São as noites, as madrugadas, os sonos trocados, tudo isso. Exatamente. E depois, um dia, o teu agente, não sei se tens agente, tenho. Telefona-te e diz: "Oh, Cátia Guerreiro, temos que partir outra vez para o Japão." A propósito, o Japão vem aí outra vez? Vem, vem. Final de setembro e princípio de outubro vamos fazer uma digressão de 15 dias no Japão. Vamos percorrer várias cidades. Nós começámos no ano passado por fazer Tóquio e Nagasaki, ou uma pequena cidade, eu julgo que é uma pequena aldeia, muito próximo de Nagasaki, a cerca de 40 km de Nagasaki, que foi onde chegaram os portugueses pela primeira vez. Os portugueses, foi onde caiu a bomba atómica, exatamente. Sakaichou, exatamente. E começámos por fazer dois espetáculos em Tóquio e um em Nagasaki. Só que, de facto, foi um sucesso muito grande. Começou-se a falar muito de mim no Japão. E eles querem-me outra vez. E lá vamos nós. E tu gostas? Partida. Eu gosto imenso. Eu acho o Japão uma terra encantadora. Como é que é uma turnê? Como é que é um dia normal de uma turnê? Nós já tivemos várias experiências, não é? Várias... Não, estamos a falar do Japão. Do Japão. Do Japão é chegar ao Japão e termos dois dias de adaptação à diferença horária. Claro. Começar a acordar nas horas deles, não é? E começar a trabalhar. No Japão eles são muito rigorosos em termos técnicos, são altamente profissionais em tudo o que fazem e, portanto, temos ensaios marcados, com horários marcados em estúdio, para todos os técnicos que vão trabalhar no espetáculo, desde o técnico de luz ao técnico de som ao técnico informático que vai fazer projeção de imagens, ao cenógrafo, aos assistentes que vão entrar no palco e fazer as alterações de palco necessárias. Estão a cronometrar os temas. Nós temos de fazer um espetáculo inteiro dentro do estúdio, antes do espetáculo, para que eles cronometrem todo o espetáculo e aquilo saia em rigor. É claro que nós, como portugueses, somos um pouco desorganizados. E não somos desorganizados, eu acho que somos mais espontâneos. E acontece que em cima do palco depois há improvisos. Há improvisos, não é? Mas nós tentamos respeitar o trabalho deles, né, naturalmente, e cumprir o espetáculo como estava previsto e depois então é que fazemos as nossas brincadeiras. Quem mais de Portugal é que se conhece hoje no Japão, além de ti, Cátia Guerreiro? Eu não tenho neste momento a noção, porque eu acho que de facto começa-se a retomar os espetáculos, os grandes espetáculos de fado no Japão, exatamente comigo há um ano atrás. Eu julgo que já há gente a tentar entrar no mercado do Japão também, mas eu neste momento não tenho esta noção, acho que só vou poder responder a isto depois quando regressar da turnê. Então faz favor de vir dizer à gente também. Bem, pois. Quanto a vendas, porque o aspecto comercial é importantíssimo no país dos milhões, espera até ires à China, então... mas para já, o teu disco vende-se no Japão, imagino. Vende-se, temos uma editora japonesa, temos uma editora... Que fez uma edição própria lá. No Japão, com tradução de todos os poemas, com tradução do texto, no primeiro CD do texto do Rui Vieira Neto. Como é que se diz nas mãos do fado em japonês? Ainda não sei. Que desgraça. Não, ainda não sei, mas quando lá chegar, já lá está escrito e vou pedir que me traduzam, ou como digam para eu aprender. Sei outras coisas em japonês, mas coisas muito curtas não dá. Como é que se diz fado em japonês? Há de se dizer fado. Dizem fado. Não tentam traduzir porque não há tradução. Cátia Guerreiro, a propósito de Nas Mãos do Fado. Lua branca, quem te fez tão feiticeira, tecedeira de prodígios e magias? Quem te deu poder tamanho, que sob o teu manto estranho faz reais as mais distantes fantasias? Lua cheia, tempestade nos sentidos, desmedidos nesse teu encantamento, porque me rendo ao fascínio que me impõe em teu domínio, corpo solto na vertigem do momento. Lua nova, face oculta no mistério de um império que não ouso desvendar. Embuçada sentinela que que mesmo ausente revela ter a força dos segredos por contar. Lua maia em caprichosa mudança, numa dança que a voz do tempo conduz, espelho de quem é sempre mulher e vive no constante renascer, nos matizes mais secretos dessa luz, lua branca. Kátia, finalmente, quando este disco começou a ser pensado, foi pensado por quem? Foi pensado por nós. Quando eu digo nós, sou eu e os meus três músicos. Agora vamos fazer esta e fado e mais aquele fado. Quem faz o repertório de um disco? Somos nós, todos. Porque, bom, como é que isto começa? Nós tínhamos três ou quatro temas que nós já sabíamos à partida que queríamos gravar, nomeadamente fados tradicionais, porque era esse o meu ponto de partida, eram os fados tradicionais, porque eu estou com uma sede incrível de conhecer o fado, as raízes do fado, porque há dezenas de fados tradicionais que, embora para o público em geral que não conhece bem fado, pode pensar que o fado tradicional é tudo mais ou menos a mesma coisa. É, de facto é, mas há nuances interpretativas extraordinárias. As melodias são extremamente simples, mas se gravássemos um CD com um só fado tradicional, e eu dou o exemplo do fado Alberto, ou até do fado menor, que é o grande fado tradicional. Claro, esse é o hino, não é? É o hino dos fados tradicionais. Com 10 intérpretes diferentes, todos eles iam soar diferente. Eu muitas vezes tenho dificuldade em reconhecer, só porque já conheço bem, é que reconheço, em dizer que este é o fado não sei quê, porque a interpretação de cada um é a interpretação de cada um, e é sempre tão bonito ouvir aquilo que as pessoas sentem e que retiram dos fados tradicionais. Uhum. E a minha interpretação do fado menor nunca será igual ao fado menor da Amália ou ao fado menor de naturalmente, José Valério, ou seja, de quem for. Mafalda Arnoux. No outro dia estive aqui a Mafalda Arnoux e falou-se de ti. A Mafalda diz-me que vocês se conhecem mal, em termos pessoais, poucas vezes estiveram juntas, mas que gosta, francamente, do teu trabalho, gosta de te ouvir. Ou seja, contrariando a velha ideia, que era de gerações dos teus pais, uhum, de que as fadistas se diziam mal umas das outras, que era tudo uma peguilhice danada, a Amália não falava com a Hermínia, que por sua vez não falava com a Lucília do Carmo, não sei se é verdade ou mentira, mas era a imagem das fadistas. Não se passa, pergunto, o mesmo na tua geração? Passa-se, infelizmente passa-se. E eu julgo que só quem alimenta a boa formação que terá tido na sua infância, na sua juventude, aquilo que terá aprendido com os pais, é que consegue libertar-se desse espírito mesquinho e pequenino. Felizmente a Mafalda Arnoux é uma mulher inteligente. Eu admiro a Mafalda Arnoux, como admiro a maior parte dos novos fadistas, porque não tenho nenhuma inveja. Não tens que ter. Não nutro nada, claro. Há espaço para todos. É evidente. Eu dou graças a Deus que existam tantos novos fadistas, tantas novas fadistas, porque isto acontece mais no meio das mulheres, a verdade é esta. E eu dou graças a Deus que existam tantas novas fadistas, porque cada uma de nós faz o seu percurso. Cada uma de nós tem as suas características próprias. E o que é que isto faz? Faz com que públicos diferentes gostem mais de mim, ou da Mafalda, ou da Marisa, ou da Mísia, ou da Cristina Branco, ou da Ana Sofia Varela, ou da Joana Amendoeira. Mas isto faz com que toda a gente ouça fado. E eu bato palmas a todas. O que tu me estás a dizer é que se da tua parte, ora essa, pois sejam bem-vindas, outro tanto não se passa da outra parte. Depende que da mais formação gente das que pessoas. Depende olha da formação pena das pessoas. Olha, eu tenho, pena, de facto, muita pena que seja assim. Porque eu não... Mas é ciumeira, é? Eu acho que é medo. É o não saber conviver com a fama. É o não saber conviver com sucesso. Uhum. eu felizmente tenho boa formação graças aos meus pais, graças à minha família. E eu gostava de abraçar todos aqueles que gostam daquilo que fazem, que têm prazer naquilo que fazem e que o fazem bem feito. Pois, claro. Que não andam a tentar defraudar um público. Pois, claro. Que fazem as coisas com verdade. Pois, claro. E eu acho que isso é que é o fundamental. Cada um tem de ser honesto, sobretudo consigo próprio. Eu sou honesta comigo e faço o meu fado, faço a minha música com os meus músicos, tenho um prazer enorme naquilo que faço, caso contrário, não me metia nisto, nem me sujeitava sequer a ouvir A, B ou C falarem mal de mim. Porque eu sei que há quem fale. Agora, olha, eu nunca o ouvi. Mas há. E se tivesse ouvido, eu teria trazido para esta conversa exatamente isso. Olha, Cátia, ouvi. Afinal, parece que tu roubas carteiras nos supermercados. Ah, é verdade ou é mentira? Nunca ouvi dizer que tu roubavas coisa nenhuma. Nunca ouvi dizer mal de ti. Também é verdade. Mas voltando à minha pergunta de há bocado. Então, tu tens o teu agente a telefonar-te a dizer: Cátia, vamos da balada outra vez para o Japão no dia tal do mês tal. Como é que isso pode ajustar-se às tuas obrigações de médica no Hospital de Évora? De uma forma não muito simples, mas relativamente simples. Porque como eu não tenho neste momento um vínculo escrito com o hospital e a administração também me ajuda nesse aspecto, porque assim, desta forma, eu colaboro com o hospital fazendo as urgências no hospital. Portanto, compensas em tempo. Vou compensando em tempo. O tempo que eu passo fora, quando regresso, estou a trabalhar arduamente a fazer urgências hospitalares. Uhum. Quer dizer, agora, o que acontece é que os meus espetáculos são marcados com muito mais antecedência do que são marcadas as urgências, que são marcadas mês a mês, praticamente. Portanto, em cada dá perfeitamente para conjugar tudo. Vou conjugando. Eu, sabendo agora que vou em final de setembro e princípio de outubro para o Japão, já sei que naquelas datas não vou estar disponível para o hospital. Pois, claro. Mas enquanto cá estou em setembro e outubro, nos períodos em que estou, estou mesmo. Cátia Guerreiro, que já cantaste em tanto palco de prestígio no mundo inteiro, há um determinado palco onde tu sonhas cantar? Eu quero um dia fazer um serão, um concerto, ali. Há? Há. Há um palco em Lisboa que eu quero muito cantar, onde eu quero muito cantar, que é o Teatro São Luís. E há um palco dos Açores que eu quero pisar, que é o Teatro Micaelense. Claro, por todas as afinidades. Tinha que ser, é o carinho. Claro. Mas isso está à tua isto mão, é cá. Isto é fácil. É. E fora daqui? Olha, Carlos, sabe uma coisa? Eu tenho uma forma de ver a minha carreira, eu acho que com os pés muito, muito assentes na terra. E o que se passa comigo é pensar que cada passo que eu dou são dados, os meus passos são dados paulatinamente. A minha ambição é fazer bem feito. E eu hei de chegar aos bons palcos a seu tempo e quando o merecer. Portanto, hoje não penso que quero ir para o Royal Albert Hall, ou que quero ir para o Lincoln Center, ou que quero ir, seja para onde for. Eu quero pensar que os próximos concertos que eu tenho para fazer são para fazer com o máximo de responsabilidade e de seriedade. E quando merecer, és muito bonita e és muito bem formada. Obrigado, Cátia Guerreiro, por ter estado aqui, por causa do teu novo disco. E esta é só a penúltima conversa antes da próxima. Claro que sim. E eu quero acabar isto assim. Eu não sou locutor, não sou um homem de espetáculo, sou apenas um jornalista. Mas no meu imaginário, aquilo que eu quero para ti é, imagina-me, locutor, tal qual, com um smoking lindo, no Royal Albert Hall. E no Royal Albert Hall, eu aparecer no palco, no princípio de um serão, a sala cheia, tudo aquilo cheirando a boa água de colónia, e a bom conhaque, e a bom charuto, e dizer: "Now, ladies and gentlemen, from Portugal, one of the best singers, Cátia Guerreiro." Perdigão, que pensamento subiu em alto lugar, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha, não há mal que lhe não venha. Perdigão, perdeu a pena. achou-se desazado e vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixo me socorre, lança no fogo mais lenha, não há mal que lhe não venha. Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Perdigão perdeu a pena. Este é O Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho. Patrocínio Ministério da Ciência e do Ensino Superior. E agora, os livros. Já nas livrarias. Pouco a pouco, Ana Vidigal foi aparecendo na arte portuguesa como uma jovem desconhecida que procurava o seu caminho e depois como uma artista que tinha vencido o seu caminho. Ana Vidigal chega agora ao momento de ter um álbum, um belo livro, uma bela obra gráfica, dedicado à sua obra. As suas pinturas, colagens, fotografias e instalações foram minuciosamente selecionadas para a antologia deste livro, onde escrevem Luísa Soares de Oliveira e Ruth Rosengarten. Chama-se Ana Vidigal, é grande e de capa bonita, e foi editado pela Assírio e Alvim. Quem gosta de artes plásticas vai querer tê-lo. Acontece. Atenção a este nome, Maria Adelaide Valente. Há muita gente que a conhece pelos prémios literários que ela já ganhou, mas vale a pena procurar numa livraria aí ao pé o seu último livro, que se chama Cartas a Tamara, que traz uma série de, digamos, apontamentos ao correr da pena sobre os dias que vivemos, gente que conhecemos e desconhecemos, notas soltas sobre este mundo nosso. Está editado pela Campo das Letras. Acontece. E a presença traz para Portugal Bapsi Sidhua. Bapsi Sidhua é paquistanesa, já escreveu 4 romances traduzidos em vários países e tem prémios. Pois o primeiro romance que ela escreveu chama-se A Noiva Prometida, são páginas de erotismo e paixão, vividas no feminino de uma menina órfã em vésperas de núpcias forçadas. Vale a pena, até pelo retrato que faz de um mundo social e religioso a léguas do nosso. Tradução de Fernanda Pinto Rodrigues, A Noiva Prometida está nas livrarias por mão da Presença. Os livros que já estão nas livrarias. Nós, europeus. Conversas sobre cultura e cidadania na Europa, com o apoio do Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu. E por Europa, Vasco Graça Moura, o deputado europeu que, imagino que cumpra os seus deveres, os seus horários, as suas entregas temporais à função de deputado, mas que ainda tem tempo depois para traduzir Dante, traduzir Petrarca, fazer isso, poemas... Minhas ocupações noturnas... Que Vasco Graça Moura não dorme, é isto? Não, também durmo, mas enfim... Deito-me por volta das 2 da manhã e daí até às 7, né? Passam 3 ou 4 ou 5 horas. Vasco é dos poucos deputados oriundo das letras, das coisas do espírito, das coisas da cultura, numa Europa em construção e num Parlamento Europeu dominado, obviamente, pelas economias, pelas preocupações financeiras e políticas. Bom, Vasco Graça Moura é, obviamente, também um político, mas é das raras vozes da cultura, das culturas nacionais, naquele Parlamento. Em que estado de prioridade é que o Vasco encontra, no seu dia-a-dia de parlamentar, os problemas da cultura? Bom, eu gostava de dizer que, por um lado, é verdade que a questão, o conjunto de preocupações ligadas à economia e ao desenvolvimento são largamente maioritárias no Parlamento Europeu, porque isso mesmo tem a ver com a origem das comunidades europeias. Da comunidade do carvão e do aço. Foi tudo uma coisa, digamos, situada num plano que tinha a ver com a economia, com as trocas internacionais, com a abolição de barreiras para a livre circulação de determinados tipos de bens, etc. Portanto, é natural que ao longo deste tempo essa tenha sido a preocupação dominante, até porque à medida que os novos, vários alargamentos se foram processando, novos problemas se foram introduzindo nesse contexto, e o que era, o que começou com 6 países, vai hoje em 25. Não é? No tocante à cultura, eu devo dizer que sou o primeiro vice-presidente da Comissão Parlamentar de Cultura e Educação, Juventude, Desportos e Comunicação Social. Esta comissão... Primeiro vice-presidente... Sim, há 3 vice-presidentes, portanto, além do presidente, portanto, os vice-presidentes substituem o presidente por esta ordem. Muito portanto, bem, muito bem. Portanto, muito a primeira metade do meu mandato foi, de resto, uma ocupação corrente que eu tive, porque o então presidente era um deputado italiano que também tinha grandes ocupações políticas que o retinham a Itália e problemas de aviões, muitas vezes para chegar a horas, portanto, quase sempre tive que o substituir a presidir a comissão. Na segunda metade do mandato, quem ocupa a presidência da Comissão é o francês Michel Rocard, e esse é de uma assiduidade muitíssimo maior. Bom, é preciso notar que... É possível um Rocard, que é um homem de esquerda, e um Vasco Graça Moura, que é um homem... Damos lindamente, embora com algumas discordâncias. Sim, mas é possível trabalhar em conjunto. É perfeitamente possível, porque, repare, no, as duas grandes forças políticas no Parlamento Europeu são o Partido Popular Europeu, em que se inscreve o partido que eu represento, o Partido Social Democrata, e o Partido Socialista Europeu, em que se inscreve o Michel Rocard e os deputados socialistas portugueses. E, muitas vezes, esse resto pode ser um dos problemas do funcionamento da instituição, muitas vezes se procura um consenso. Ou seja, as soluções votadas correspondem a uma negociação que ou é subscrita pelas grandes forças políticas, ou então é desempatada pelos liberais. Os liberais têm uma espécie de fiel da balança. Charneira, pois. A minha crítica a esta situação é que muitas vezes as soluções são nem carne nem peixe. Correspondem a soluções de compromisso, o que politicamente penso que é a pior maneira de fazer política, sobretudo num parlamento. Mas, independentemente dessa questão... Voltando à nossa cultura, a Comissão da Cultura é uma comissão um pouco parente pobre de algumas das outras, mas que tem também um âmbito de intervenção que é cerceado por várias circunstâncias. Por exemplo, políticas de educação. Na Europa vigora o princípio da subsidiariedade. E, portanto, não há praticamente matéria de medidas políticas no tocante à educação que se possam impor maioritariamente a partir dali. Ou generalizadamente. O que há são os programas, o Erasmus, o programa Erasmus Mundo, agora os programas, digamos, que estimulam a mobilidade dos estudantes universitários, dos professores universitários. Há preocupações nesse sentido que aí têm realmente bom resultado. A indústria. Nós temos, há uma comissão de indústria, nós temos a comunicação social. Portanto, os projetos sobre televisão sem fronteiras, etc, etc, o que tem a ver com os conteúdos de televisão é com esta Comissão da Cultura. Sim, desde que passa a uma dimensão industrial, passa a ser a Comissão da Indústria. E aí é uma fronteira sempre discutida. Muitas vezes você não sabe, é evidente, se aquilo é mais, se é mais relevante... Sobre o aspecto económico, questão, comercial, por empresarial, industrial, etc. Ou a questão de direitos... O cinema, por apoios exemplo. Apoios ao cinema, apoios à circulação de coproduções televisivas, etc. Portanto, há estas zonas complicadas. E depois há outras áreas em que o próprio tipo de matéria impõe uma especificação muito concreta. Por exemplo, no desporto, a grande preocupação desta legislatura foi a legislação antidoping, que é uma coisa, portanto, com expressão internacional. Acontece que uma das vice-presidentes da minha comissão, a espanhola Teresa Sábia Lucas, é campeã mundial e campeã olímpica de vela, e é uma pessoa que se tem dedicado muito a essas questões, ao desporto, à ética do desporto, ao doping, à luta contra o doping, etc. E, portanto, tem ali um campo privilegiado. Imagino que tenha fronteiras também com a Comissão da Saúde, quer dizer, porque é uma área... E muitas vezes a Comissão da Mulher também tem qualquer coisa a dizer, não é? Claro. Há várias questões que são transversais. E quando às é assim, como é o funcionamento? Quando é que a Comissão da Cultura percebe que chegou à sua fronteira? O Parlamento não tem iniciativa. A iniciativa é da Comissão Europeia. E, portanto, em termos muito genéricos, a Comissão Europeia, quando prepara um projeto de diploma, manda-o para o Parlamento. E esse diploma vai para uma informação sobre o fundo à Comissão a que se entende que diz respeito. Vamos supor uma coisa muito concreta. Ano Europeu das Línguas. A Comissão tomou a iniciativa de um projeto para estimular os cidadãos europeus a aprenderem ao longo da vida pelo menos 2 línguas além da língua materna. Isso vai diretamente à Comissão da Cultura. Mas que depois desenvolve a ideia... Mas depois, que analisa, critica e propõe alterações. que é o que se passa em relação a todas as iniciativas da Comissão. Vem a uma comissão parlamentar, o documento vem a uma comissão parlamentar, é nomeado um deputado como relator, que analisa, depois há um momento de discussão, os vários deputados propõem alterações, até que se chega a um documento votado na comissão parlamentar, que irá que plenário. Vai ao plenário. E o plenário, no plenário também ainda é possível haver modificações, mas enfim, o caminho é este. Agora suponha que vem um projeto de diploma sobre Televisão Sem Fronteiras, em que, por se falar em aspectos sobre as estruturas ou infraestruturas necessárias, industriais, facilidades, apoios, etc., etc., se entende que deve ir para a Comissão da Indústria em vez de ir para a Cultura. Então, uma será ouvida quanto uma terá o trabalho de fundo, de fazer uma informação quanto ao fundo de diploma, e a outra comissão vai para parecer. Mas às vezes as duas não se entendem, porque a Comissão da Cultura queria poder opinar sobre o fundo de um documento desse tipo. Não é? E aí pode haver uma discussão que é resolvida pela Conferência dos Presidentes. Ah. Bom, portanto, há toda uma série de mecanismos estabelecidos. E quando a bola regressa à Comissão, a Comissão pode mesmo assim alterar todo não, o trabalho? Não, o problema não é esse. É que depois de votado um relatório em plenário, quanto ao qual a Comissão informou previamente o que é que aceita e o que é que não aceita daquilo que os deputados querem, isto vai para uma fase de apreciação pelo Conselho de Ministros. E se o Conselho não está de acordo, abre-se então uma fase de conciliação. Aquilo que eu chamo um triálogo em que estão presentes uma delegação do Conselho, uma delegação da Comissão Europeia e uma delegação da Comissão Parlamentar, portanto uma delegação do Parlamento Europeu, que vão discutir à volta da mesa a ver se chegam a uma negociação. E essa é uma situação frequente? É muito frequentíssima. E de duas uma, ou se chega a um acordo. E então, aquilo transforma-se em lei, digamos assim, entra em vigor no plano europeu, ou não se chegou a um acordo e vem-se para aquilo que se chama a segunda leitura, reabre-se o processo em certas partes que ainda não estão adquiridas, há uma nova tentativa, uma nova votação em plenário, uma nova tentativa de conciliação, e de duas uma, ou se chega então em um entendimento e vigora, ou então não se fala mais nisso, morreu ali. O que isto em termos muito esquemáticos. Sim, senhor. Mas olha um exemplo muito concreto desta questão, porque eu tive de trabalhar nele. O programa Cultura 2000. O programa Cultura 2000 tinha estado ligado na legislatura anterior à figura da Melina Mercuri e depois eu herdei na minha comissão, ele veio parar ao grupo do Partido Popular Europeu e foi-me confiado a mim. E, portanto, eu tive que trabalhar sobre esse programa, informar e propor soluções, depois foi discutido. Os meus colegas propuseram vários aperfeiçoamentos, tal, no modo geral, foi tudo nas coisas de cultura, não há grandes oposições entre as forças políticas, está quase tudo de acordo. Quase tudo de acordo. E depois, o grande problema era que nós queríamos 250 milhões de euros para 5 anos e o Conselho tinha dito que só dava 167 milhões. Nós, Parlamento Europeu, votámos um valor mais alto, o Conselho disse que não, a Comissão também disse que não, porque estava piada pelo Conselho, houve uma conciliação, todos à mesa, já era a segunda leitura, portanto não podia haver uma terceira, e aí fomos... Tivemos de ser sensíveis no plano da Comissão, isto foi muito articulado entre a delegação da Comissão Parlamentar e a própria Comissão, de ser sensíveis ao problema que representaria para os agentes e operadores culturais europeus de repente morrer ali o programa se não houvesse entendimento. E tivemos mesmo que engolir os 167 milhões de euros. Porque da outra parte não houve recuo. Não houve recuo. O que é nada, porque são cerca de 30 países abrangidos, não apenas os atuais 15, mais os próximos 10 do alargamento, mais uma série de países europeus e até na vocação do programa para além da Europa. E está a ver, 167 milhões de euros a dividir por todos esses países, não dá 30 mil contos por ano a cada país. Agora, o que dá é sinergias, impulsos, permite conjugar esforços de operadores e de redes culturais de vários países quanto a determinados objetivos culturais também, e isso é extremamente importante. Muito bem. E depois, essas verbas são canalizadas para os governos isso nacionais? Isso depois é a própria Comissão Europeia que trata, é uma burocracia infernal que tem que ser simplificada. Você suponha que tem uma instituição que se candidata como uma instituição espanhola e uma instituição italiana, por exemplo, a fazer uma exposição sobre Petrarca, por hipótese. Petrarca em Portugal, Petrarca em Espanha, Petrarca em Itália. Portanto, a dimensão europeia de Petrarca encarada por três países. O questionário que tem que responder além das contas que tem de apresentar da sua instituição, tem 52 páginas. 52 páginas. 52 páginas. Bom. E às vezes as coisas encravam. Houve um caso escandaloso numa exposição sobre a Europa dos Anjos em Nantes, que envolvia a Hungria, a Checoslováquia, a Alemanha, a Itália e a França, que foi inaugurada por 3 ou 4 presidentes da República, chefes de Estado desses países, e que, a que foi recusado subsídio porque algumas das contribuições eram em espécie, ou seja, um dos países pobres do leste europeu, ou a Checoslováquia, ou a Hungria, já não me lembro, em vez de entrar com dinheiro para a exposição, tinha entrado com o restauro das obras que emprestava. Sim, senhor. O que era perfeitamente normal. Claro, claro. Mas a burocracia de Bruxelas não contemplava essa linha. Isso foi uma coisa bastante escandalosa nesse aspecto. Depois já não é nada connosco. Depois nós temos o chamado droit de regard, ou seja, o direito de acompanhar a maneira como a Comissão Europeia está a executar uma determinada diretiva que passou pelo Parlamento. Se os concursos estão a ser bem feitos, se as políticas estão a ser seguidas de acordo com o espírito que está nos diplomas, etc. E a Comissão tem muito cuidado nesse aspecto. Finalmente, vamos Vasco, sempre ao momento do que se está a passar. Vasco Graça Moura, finalmente, apesar de tudo isso, e de uma Europa que está ainda bebé, tudo isto está muito ainda no útero da mãe, não é? Apesar disso, é interessante ser deputado parlamentar, deputado europeu. É muito interessante. Repare, eu não estou só na Comissão da Cultura, sou efetivo na Comissão da Cultura e, como digo, sou o primeiro vice-presidente, mas estou também como suplente na Comissão dos Negócios Estrangeiros. O suplente tem os mesmos direitos de qualquer outro deputado da mesma comissão, só que só pode votar se faltar algum dos efetivos. Falta sempre algum, portanto, podemos sempre votar. E aí tive trabalhos interessantes, como, por exemplo, ser relator sombra em relação ao Dr. Mário Soares quanto à entrega da soberania, da transferência de soberania sobre Macau para a República Popular da China. A análise que se fez dos resultados, da maneira como está a ser, como se tem processado as coisas, já por duas vezes, devo dizer que não há qualquer desacordo entre mim e o Dr. Mário Soares em relação a esses aspectos. Ele fez o relatório e eu fiz o meu contrarrelatório, digamos, com a maior concordância, mas foi muito interessante. E tive também o relatório, que se considera bastante mais importante em termos de intervenção parlamentar, tive um relatório sobre as relações entre a União Europeia e a República Popular da China. Que era já uma coisa de vulto, de grande dimensão e que de resto teve intervenções de vários colegas, uns casos com sugestões que eu aceitei, noutros com que eu não concordei, mas que mostravam uma grande posição europeia em relação a um colosso em transformação como é a República Popular da China. Porquê é que perante isto tudo a apatia é tão generalizada em Portugal? Porque eu acho que as pessoas em Portugal, a grande maioria dos cidadãos em Portugal, ainda não interiorizou que isso é extremamente importante e cada vez vai ser mais importante no futuro. E como fazê-los interiorizar isso? Bom, eu penso que tem que haver uma enorme pedagogia em que não é apenas Portugal que tem esse problema, há muitos outros países que sim, têm sim, e claro, a própria Comissão Europeia e as instituições europeias têm que se empenhar a fundo numa promoção desses aspectos, mas é um pouco também a responsabilidade de todos nós. Conversas como esta ajudam? Penso que sim. Tanto ajudam conversas, digamos, com uma metodologia sistemática de percorrer os vários problemas, as várias estruturas, os vários tipos de funcionamento institucional, os vários efeitos, como testemunhos da experiência, que no fundo é o que esta conversa é, que não, tem a ver com a experiência vivida. Não, é que de repente, com a maneira como algumas coisas se foram. Ouvimo-lo descrever, por exemplo, todo um processo de decisão, que se calhar foi novidade para muitos dos nossos ouvintes. Pois sabe que uma das coisas, cada deputado europeu pode convidar durante o ano civil, cerca de 90 pessoas a visitarem o Parlamento, o que transforma o Parlamento numa romaria, não é? É das coisas, todos utilizam isso, essa faculdade, é das coisas mais problemáticas para o funcionamento sossegado de alguns aspectos. Sim, mas eventualmente mais proveitosas. Mas das coisas mais proveitosas porque as pessoas ficam encantadas. Vão pessoas, tanto vão estudantes da casa dos 10, 12, 15 anos, como vão pessoas da terceira idade. E eu convidei, por exemplo, um conjunto de alunos da Universidade Sénior de Almeirim, que é uma universidade de terceira idade, a visitarem o Parlamento. Tive o cuidado de, antes de irmos fazer uma espécie de sabatina preparatória em Almeirim para lhes dar algumas luzes sobre aquilo que iam ver e explicar umas coisas. Depois lá falámos já de Constituição Europeia, que estava na altura, era o tema quente, era a questão da Constituição, etc. E, portanto, as pessoas gostam imenso de ir, assistem normalmente a trabalhos parlamentares, quer em plenário, quer em comissões parlamentares, e transmitem. Eu penso que, eu devo dizer pessoalmente, eu não teria nenhum prazer especial em ver durante 2 dias ou dia e meio o funcionamento de uma instituição. Agora, o que eu percebo é que as pessoas vão adquirem um conjunto de noções que não tinham e transmitem quando voltam a casa, senhor, aos seus mais senhor. Próximos, aos vizinhos, aos amigos. Ai, fui, e aquilo faz, funciona assim, opera desta maneira, aquela. E isso é uma utilidade inegável, exatamente dentro desse espírito de construção, não apenas da Europa, mas de consolidação de um espírito europeu, das pessoas adquirirem a noção de que pertencem à Europa e que isso é também uma forma de patriotismo, digamos assim, não é? Ouviram? Nós, Europeus. Conversas sobre cultura e cidadania na Europa, com o apoio do Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu. E pronto, este foi o número 262 do Agora Acontece. Feito em Lisboa, nos estúdios Cha-Cha-Cha, por mão de Rui Dias. Produção, Luísa Barragón. Patrocínios, Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu e Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Um programa de Carlos Pinto Coelho. Até para a semana, outra vez aqui.